Topcds.com. Madison, ô ferinha. Quem quer esquecer, não falar. Quem não quer se lembrar, se calar. Se amor tá no repertório, é porque ainda é sucesso. Na boa, se ainda tem volta, ainda tem regresso. Não é motivo pra choro. O amor não leva desaforo. Esqueça, oh, oh, oh, oh. Eterno gravações, direções. A luz é o CDs, Danilo CDs. Tamo junto. Meucds.com. Quem quer esquecer, não falar. Quem não quer se lembrar, se calar. Se amor tá no repertório, é porque ainda é sucesso. Na boa, se ainda tem volta, ainda tem regresso. Não é motivo pra choro. O amor não leva desaforo. Esqueça. Na sua cabeça, eu tô fora do seu coração. Pro seu coração, eu sou a loucura da sua cabeça. Esqueça, amor de verdade não passa feito enxaqueca. Esqueça.